Olha, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que ácido fólico em excesso durante o período de gravidez pode elevar o risco de autismo. O que há de fato de verdadeiro nessa pesquisa? O que é que os especialistas falam acerca dela e do próprio ácido fólico, da sua importância ou não durante o período gestacional? Olha, nós estamos na linha já com o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPEMED, o Dr. Cláudio Costa. Dr. Cláudio, um bom dia. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Dr. Cláudio, o que há de verdadeiro nessa pesquisa? De fato, o ácido fólico é necessário durante o período gestacional, mas a gente tem que ter cuidado, o excesso pode, de fato, vir a elevar o risco do nascimento de uma criança autista? Olha, primeiro, acho que é muito importante tranquilizar a população e alertar as gestantes que o ácido fólico é imprescindível, né, que para a gestante, para ter a integridade do seu bebê ao nascer. O ácido fólico é um complemento do complexo B. O complexo de vitaminas B é muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central, ou seja, para o cérebro do bebê. Então, de maneira geral, hoje já é prática que o médico ginecologista que vai acompanhar, fazer o pré-natal da gestante, ele pode já pedir algum exame de sangue, calcular se essa gestante tem anemia, calcular se a gestante tem uma falta de ferro no sangue, e aí ele vai optar por um regime alimentar apropriado. E se for necessário, ele vai prescrever o folato, que é o ácido fólico. Isto é importantíssimo, não pode descuidar disso, que o risco de ter um bebê que vai nascer com alterações cerebrais até muito graves, tipo, por exemplo, crianças que têm até quase que ausência de cérebro, isso é de uma gravidade extrema. Então, a primeira coisa é o seguinte, nenhuma gestante vai parar aí de tomar ácido fólico, se foi receitado ou nada disso. Continua tranquilamente. Está claro isso? Muito claro, professor. Tá. Muito claro. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é a questão da pesquisa em si. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi publicada, ainda não foi confirmada por outros cientistas. Ela é uma hipótese. Então, por hora, a gente fica no aguardo de novos estudos. O que se sabe é que o excesso de vitamina, de 4 a 10 vezes mais do que a pessoa precisa, esse excesso, ele causa mal em quase todo o organismo e, eventualmente, segundo a pesquisa, viu-se que haveria um número maior de probabilidade de nascer crianças com autismo. Mas ainda é muito, muito vaga essa pesquisa, ela é pouco conclusiva, não existe um consenso ainda. Então, eu vou tornar a repetir, as gestantes, as mulheres grávidas, cuidem de sua saúde, alimentem-se bem, tomem o remédio, nem é remédio, é um complemento alimentar, o ácido fólico, e alimentem-se de nutrientes saudáveis para garantir uma saúde, né, neurológica e mental de seu filho. Agora, doutor Cláudio, muito me estranhou essa pesquisa, até porque o autismo tem uma série de outros motivos muito mais amplos, muito mais densos dentro dessa discussão do que propriamente o ácido fólico como sendo o elemento definidor de ser autista ou não. Ele não é um elemento definidor, isso não foi dito em pesquisa nenhuma. Ele não é um elemento que define se a pessoa vai ter autismo ou não. Vamos riscar essa ideia, porque uma meia-verdade pode se tornar uma verdade inteira muito prejudicial. Então, não há nenhuma pesquisa que aponte o ácido fólico como causador de autismo. Essa pesquisa recente disse que o excesso de ácido fólico, de 10 vezes mais do que o esperado, pode causar autismo. Ainda tem uma dúvida nessa pesquisa, que é importante. Não se sabe se a gestante tomou excesso de ácido fólico ou se aquela gestante específica tem um mecanismo diferenciado de absorção e ela, mesmo tomando uma quantidade normal de ácido fólico, ela absorve mais do que a população normal, entendeu? Então, claro, claro que sim. Então, apenas para tranquilizar as mães, doutor... Ficar tranquila, as gestantes têm que se alimentar corretamente, e a gente sabe que uma das grandes pragas de nosso país ainda é a desnutrição, né? Então, já pensou se as pessoas que estão mais desnutridas ainda forem evitar de tomar um complemento, um suplemento alimentar, né? Então, isso vai causar fome é uma preocupação muito maior do que o ácido fólico. O ácido fólico ajuda, não atrapalha. Ajuda, é protetor. Agora, existe também uma outra questão, e aí a gente pode falar do autismo em si, né? Agora vamos esquecer essa questão do ácido fólico, vamos pensar nas questões do autismo. O autismo pode ser causado por várias coisas. Aliás, ele não vai ser causado por uma coisa em especial. Ele é uma resultante de uma constelação de fatores, desde fatores genéticos, né, a fatores ambientais. Ele pode ser causado, às vezes, por um processo infeccioso não conhecido ainda. E acontece com pessoas que têm algum tipo de atraso no desenvolvimento cerebral. Então, isso ainda não está, não tem vinculação, nunca foi vinculado à questão do ácido fólico. E o autismo, a gente sabe também que, do ponto de vista de aparecimento do autismo na população, estatisticamente, tem um número maior de crianças e de pessoas autistas do que antes se pensava. Por quê? Hoje, o conceito de autismo, ele é mais amplo do que aquela imagem que, de maneira geral, a gente tinha de que autista era só aquela pessoa que não olhava no olho do outro, que não se desenvolvia do ponto de vista relacional, que não conseguia aprender a ler e escrever. Ou seja, a gente conhecia uma forma clássica de autismo muito grave. Hoje, do ponto de vista epidemiológico, ou seja, estudando na população outras formas de autismo mais atenuados, mais leves, a gente sabe que, nesse aspecto, incluindo essas formas mais leves, proporcionalmente ao que antes se calculava, nós temos mais autistas entre nós. Essa estatística, ela tem subido lentamente ao longo do tempo, dos últimos 20, 30 anos, exatamente porque os recursos para poder fazer o diagnóstico de autismo estão sendo mais refinados. Então, algumas dificuldades que antes não eram tidas como autísticas, hoje incluem o tratamento e o diagnóstico de autismo. Doutor, o senhor falou uma palavra que parece que ainda se apresenta como um desafio, diagnóstico de autismo. Melhoramos nessa condição, ou tem muita gente autista que não está diagnosticado, ou tem muita gente diagnosticado que não é autista, doutor? Pois é, diagnosticamos mais e melhor. O que não significa que já diagnosticamos todos os autistas. Infelizmente, o conhecimento acerca do desenvolvimento infantil é muito precário. Tanto é que o Ministério da Saúde está fazendo um estudo para lançar uma carta e uma espécie de um roteiro de observação e de perguntas que o médico pediatra deve fazer para as mães a respeito dos filhos e também de observação até os 3 anos de idade. Porque nessa época, de 0 a 3 anos, alguns sinais precoces de autismo já podem ser detectados. Então, o diagnóstico, ele está sendo mais refinado e provavelmente, dentro de pouco tempo, vai ser uma rotina obrigatória que os pediatras já façam essa observação, anotem os resultados, se tiverem dúvida, encaminhem para um serviço especializado. Crianças com um atraso da linguagem muito pronunciado, crianças que não se acomodam no colo da mãe, né? A mãe faz um gesto de aproximar da criança e a criança não responde a esse gesto, criança que não acompanha o ambiente, movimentos no ambiente, que não acompanham com o olhar, eles parecem indiferentes a qualquer estímulo do mundo exterior, crianças com 1 ano e meio, 2 anos, já podem ser suspeitas de serem portadoras de autismo. E se o diagnóstico for confirmado, quanto mais cedo começar o tratamento, que é basicamente de uma estimulação sensorial e orientação dos pais, mais recursos essa criança vai adquirir ao longo da vida e vai evitar de ter uma forma grave de autismo. Então, o diagnóstico não vai impedir que a criança tenha autismo, mas vai ajudar no tratamento, na prevenção de déficits que virão caso não sejam tratados. Doutor Cláudio, é apenas uma impressão ou a incidência é maior em meninos do que em meninas? Olha, é mais impressão, sabe? É mais impressão. Às vezes há estatísticas apontando 2 para cada 2 meninos, uma menina, né? Mas as meninas também têm outras formas. E na minha clínica, por exemplo, no meu trabalho, eu conheço meninas autistas e conheço meninos autistas, tá? Eu acho que o importante aí nem é pensar tanto assim nessa diferença de gênero, mas é pensar realmente no bebê que precisa ser estimulado, né? E o diagnóstico precoce ajuda nisso, caso haja algum desses sinais precoces, como eu salientei. E os pais em casa que estão nos ouvindo, podem perceber isso no seu bebê. É muito comum que, por exemplo, a mãe perceba que o bebê tem um atraso na linguagem. Levando essa criança a um médico ou conversando com uma amiga, com outra mãe, as pessoas falam assim, não preocupe não, isso passa com a idade, não é assim? Então, você tem que ter cuidado com essa afirmação que isso passa com a idade. Evidentemente que o amadurecimento neurológico vem com o tempo, né? E a criança vai adquirindo capacidades, adquirindo ações e competências. Mas alguns sinais são muito importantes de serem percebidos. Eu repito, a criança conseguir trocar o olhar, a criança acompanhar com o olhar o meio ambiente, a criança se antecipar ao ser buscada pela mãe, pelo pai, pelos parentes, se acomodar no colo desse adulto de uma forma carinhosa, tudo isso podem ser sinais, né? E o atraso na linguagem são sinais precoces de autismo. Agora, doutor, nós temos aí um espectro, né? Uma curva. O que é que acontece com quem está aí nas pontas dessa curva, no início e no fim? O que é o espectro, né? O espectro é como se fosse o arco-íris, que tem um conjunto de cores que vão mudando de acordo com a luminosidade. A gente então consegue ver até 10, 11 cores no arco-íris, além das cores básicas. Então, o espectro, na medicina e nesse caso do autismo, é o espectro quanto à gravidade e os sintomas. Ou seja, existem autistas ainda, e provavelmente vai continuar existindo, autista mais grave, que realmente vai ficar totalmente dependente dos pais, que não vai conseguir ter linguagem, que não vai conseguir se comunicar direito, e esses são muito graves, e vai ter casos de pessoas autistas que vão aos poucos tendo outras competências, até chegar num nível de competência muito elevado, infelizmente mantendo ainda algumas dificuldades, principalmente na interação social. Pessoas que não conseguem decodificar os sinais afetivos que vêm do outro, ou não conseguem ter uma interação com o outro assim, de maior colaboração, pessoas que vão ter dificuldades, né, em interagir em sociedade de uma forma mais espontânea, Então, essas pessoas estariam no espectro superior do autismo, que tem até alguns nomes que já são dados para isso. Bem, doutor Cláudio, eu sei que há muito preconceito e muita resistência com medicamentos psiquiátricos, mas dentro do tratamento multidisciplinar, inclusive, medicamento, o tratamento medicamentoso será inevitável? Olha, o tratamento medicamentoso, ele só vai ser indicado, ainda hoje, na atualidade, só tem indicação para sintomas específicos. Não é um tratamento específico para o autismo, mas para sintomas. Digamos que uma criança autista tenha uma agitação psicomotora, uma inquietação insuportável. É claro que a gente pode medicar uma criança assim com medicamentos que diminuam essa excitação, essa atividade. Crianças autistas podem ser muito impulsivas, que brigam ou que entram em atrito com o outro, ou que quebram objetos de uma forma muito impulsiva, sem controle. Existem medicamentos para essa criança. Crianças autistas que, por alguma questão, não dormem de jeito nenhum, choram a noite toda, existem medicamentos para isso. Entendeu? Agora, não existe um remédio que tem indicação assim na bula, indicado para tratamento de autismo. Não existe isso. Então, o psiquiatra é um dos componentes de uma equipe multidisciplinar que vai cuidar do autista. Há outros profissionais importantes, como, por exemplo, a pedagogia, os professores, as assistentes sociais, né, a psicóloga, né, o pediatra, o neurologista. Quer dizer, cada profissional vai contribuir para que aquela criança tenha a estimulação correta. Então, a parte escolar, a parte de estimulação, terapia ocupacional, esses profissionais são importantíssimos. Exatamente por isso que o tratamento de autista é chamado um tratamento multimodal ou multidisciplinar, ou, né, porque vai exigir realmente o concurso de vários profissionais. Dr. Cláudio Costa, dá para se ter uma ideia, a literatura fala, do número de nascimentos aqui no Brasil em relação ao autismo? Olha, a estatística atualmente mundial varia um pouco entre 1 e 18 mil nascimentos. É um número mais ou menos aceito. Estatísticas falam em 1 a cada 12 mil nascimentos haveria um autista. Outros já falam até 1 em 18 mil. Então, esse número ele tem mudado. Na medida que a gente vai diagnosticando mais precocemente e olhando a questão do espectro do transtorno autístico, aí é claro que essa estatística pode aumentar. Dr. Cláudio Costa, nossa gratidão pela colaboração, pelos esclarecimentos. Um excelente dia para o senhor. Muito obrigado para você, para os seus ouvintes. Estamos à disposição. Olha, nós conversamos aqui com o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, o Dr. Cláudio Costa.